teus pés vão me levar onde as minhas mãos não podem chegar. Me leva onde você for. Estarei muito só sem o seu amor. Agora é a hora de dizer. Não servirá. Tem que ser você. Sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você. Se ser necessário entender. Ah, não, não. Ponte Sertanejo, volume 3. Onde há seus pés vão me levar, onde as minhas mãos não podem chegar. Me leva onde você for. Estarei muito só sem o seu amor. Oh, oh. Agora é a hora de dizer. Servirá. Tem que ser você. Sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você. Se é necessário entender. Que hoje eu te amo, não vou negar. E outra pessoa não servirá. Tem que ser você. Sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você. Se é necessário entender.